Mais do que o corpo é a alma, é a alma que me dói. Foi sofrendo da alma que a minha vida se foi. Que foi sofrendo da alma que a minha vida se foi. Mais do que o corpo é a alma que me dói. Há muito eu não sonhava e esta noite sonhei. Sonhei hoje que te amava. Deus, o que eu hoje sonhei, longe do meu pensamento, na ideia de te amar. Amei-te em sonho um momento. Vê lá o que eu fui sonhar. Mais do que o corpo, é a alma que me dói. Que foi sofrendo da alma que a minha vida se foi. Que foi sofrendo da alma que a minha vida se foi. Mais do que o corpo é a alma, é a alma que me dói. Foi sonho que não esperava, sonho que me deslumbrou. Não sabia que te amava e hoje não sei quem sou. Mais do que o corpo é a alma. Que a minha vida se foi. Que foi sofrendo da alma que a minha vida se foi. Mais do que o corpo, a alma, a alma. Mais do que o corpo, é a alma que me dói. Mais do que o corpo, é a alma.